Este é o episódio número 108 da Tetanimação. Convidada é a Mochila, que faz música e animação e pinta. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam e de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estás a acabar a capa? Enquanto falas, estás a pintar? Pode ser, tem mal. Não, estou a explicar às pessoas que podem ouvir. Ok. Sim, não sei, acho que até é menos awkward. Podes falar dos teus materiais que estás a usar. Escreve às pessoas que estão a ouvir. Estou a fazer, por acaso neste caso estou só a usar a aguarela e uso guache às vezes. Mas é mais uma questão de preguiça. Eu o material que eu mais gosto é o guache, só que tipo, a aguarela já está tipo... com as plaquinhas todas aqui, com as cores, é tipo, por preguiça gosto mais de usar. Depois quando tem uma cor já feita em guache que não tem na aguarela, então uso o guache, eu uso sempre estes dois, mistura, tipo, já não, em pintar já não experimento muito com as tintas, uso sempre as mesmas. O que eu gosto de experimentar é com o papel, neste caso estou a usar um papel normal, só que pus uma camada de cola branca para ficar com uma textura diferente. Ok. É o que eu tenho feito mais ultimamente, é mudar o papel, porque eu acho que o que muda mais, tipo, para mim não é tanta tinta, que a tinta uso sempre um bocado, tipo, ou guache aguado ou aguarela, ou mesmo se usar outras tintas. Para mim, o que acho que faz mais diferença é mesmo o suporte, como uma tinta. Pronto, isto é um bocado aborrecido para a maior parte das pessoas. É só por contextualizar o que estás a fazer, por causa de só vir o pincel na folha e o pincel aí buscar a tinta, não é? Se calhar a gravação capta isso, ou então não, e estou só a dizer para contextualizar. Sim. O pincel está apontado mais para ti. Pois. Mas pronto, é isso que estás a fazer e estás aí muito concentrada, ao mesmo tempo a falar. Ah, não sei, tipo, pintar não estorva muito. Sim, estás só a colorir também. Pintar. Sim, mais ou menos. Já fizeste o desenho, não? Sim, mas ainda vou desenhar partes mais ou menos. Estás a olhar para a fotografia, está no computador em frente. Queria pintar estes reflexos destes carros no vidro. E o que é que estás a fazer? Estás a fazer a capa de quê? As pessoas também podiam saber. Estou a pintar a capa do disco do M. No qual tu tocas? Sim, eu estou. O que é disto? Tocas em quase em todas? Tipo fotos e cavaquinhos, etc, em quase tudo? Sim, só na única em que ninguém toca. Ah não, tipo há duas. Há uma que é só o M. Sim. Que o M só a guitarra e voz, e há outra que eu só canto cores, não toco nada. Ok. E depois em todas as outras é canto ou toco. Nós estávamos dois muito entusiasmados de terem acabado o disco no sábado, no concerto do Lourenço. Eu não fui. Já não me lembro porque não fui. Não me estava a apetecer sair de casa. Sim, o M está todo entusiasmado. Vai ficar muito fixe, uau. Está a ficar muito bom. E tu, coisas tuas? A última coisa que tens é justamente o split natal com o M? Depois tens feito com o Flamingos e com o João Nada? Sim, não, essa cena de Natal... faz todos os anos, sei. Estou a fazer todos os anos, sempre com um convidado diferente. Ultimamente é um bocado, assim, a única cena que me dá vontade de escrever música é sobre o Natal. Porque é a única... Não sei, eu gosto bem de... não sei explicar isto. Eu gostava de tipo, fazer não tipo, bem música religiosa, mas qualquer coisa desse género. Porque é meio querido, é meio creepy, que é muito a minha cena. E pá, eu não sendo religiosa, tipo, não há nada que eu possa escrever sobre religião se não ser o Natal. Que apesar de não ser religiosa, curto bastante Natal, portanto não é falso, não é? Sim. Então, pronto, essa é a única coisa que me tem mais inspirado para escrever. De resto, já fiz uma música ou outra recentemente, mas nada especial. Nada que me entusiasme assim muito para fazer. Apesar de que fazer músicas de Natal não é nada fácil, mas acho que também gosto do desafio. Não é nada fácil. Porque é preciso passar por certos temas ou ligado de alguma maneira no Natal? Sim, porque, não é, escrever sobre o Natal não é fácil, o que é que vais dizer sobre o Natal? Ainda por cima, tipo, quando já escreveste, tipo, não escrevi muitas, mas imagina, terei quantas, pá, e agora, tipo, duas, tinha uma com o Senhor Jesus, uma só com a mochila, depois, mais outra, cinco músicas de Natal, depois de cinco músicas de Natal, o que é que vais mais dizer sobre o Natal? Tipo, não é? Mas, há, sei lá, músicas dessas, eu lembro... Aquela de Flamingos, é Vidmonte. É Vidmonte, não é? Sim, sim, essa. Essa não tem, sei lá, pode ser. Sim, metal, não tem pode nada. Ser, yeah, é isso, é isso. Grano, e foi um bocado batota essa. O do. A do João também. A do pintor Lava Pratos. Sim. Porque ele pode vir à Terra pelo Natal, pode vir a casa. Sim, do sim, Natal, mas essa okay. música nem era para ser de Natal. Essa era uma música que já, ele já estava a fazer Natal, okay. e que depois adaptou para. Pronto. Para calhar para a Natália. Então pronto, é uma coisa que deixas os outros fazerem batota, mas a ti não. Sim, talvez, já. Sim, porque é mais a minha cena, não é? Sim. Mas, por exemplo, a música do Emmer é completamente Natal. É sobre Natal. Sim, sim, sim, sim, sim. São três só, não? Mas são quatro. O quê? Os teus EPs de Natal, os teus singles de Natal. São só três. Sim, só okay. que eu tinha uma música já de um EP de sim, mochila sim. de Natal e depois já uma de Senhor Eduardo Urso de Natal também. Uma muita, muita estúpida. Começou porquê um bocado. Porquê que é muito estúpida? Porque era assim a onda de Senhor Eduardo Urso, era bem parvo, não é? E porquê? Começou um bocado de quê? Eu interrompi-te. O quê? Eu interrompi-te a perguntar porquê que era estúpida e tu estavas a dizer como são um bocado todas... Sim, as Senhor Eduardo eram okay. todas tipo assim feitas na bocado a brincar. Tipo. E as tuas depois sozinha, não? É mesmo, não é? Porque sim. as outras não fazíamos, éramos duas pessoas, não é? Estávamos um bocado tipo, fazíamos músicas muito rápido, era tipo, nós ensaiávamos, tipo, tínhamos combinado, ensaiávamos uma vez por semana. Normalmente todas as semanas tínhamos uma música nova, não? E fazíamos um bocado tipo. Desenvolver-se tu em Galt, estávamos a... Sim, sim. Íamos às compras, fazer comprar a comida para o jantar, víamos qualquer coisa engraçada, pronto, tipo, fazia-se uma música, não... Tipo, quando uma pessoa faz música sozinha, não é, está mais a pensar nas suas cenas, é mais... Pronto, aquilo era uma coisa, tipo, de amigos, tipo, a fazer músicas pelo fã. Mas, então, e essa parte perde-se quando começas a fazer música sozinho? Não. Ah. É divertido na mesma, pode ser divertido na mesma, mas no, o tema à partida, quer dizer, sim. não sai, mas pronto, não dá, não é tanto. Quer dizer, também, há quem faça, não é? Muita gente faz músicas, tipo, sim, para serem engraçadas. Ou não é que, tipo, o Senhor Jorge fosse para ser engraçado, mas... Mas, numa... Contraído. Mas as tuas coisas são para ser. Como tu há bocado dizias que as músicas de Natal são ao mesmo tempo cute e creepy? O que é que era? Era cute? Não. Sim, sim, era sim. Cute sim. e creepy, sim. Sim, tipo, meio Lil, meio sinistro. É isso. É, Lil, sinistro. E passas de divertido para isso? Sim, porque eu acho que isso é mais um bocado o que eu aspiro em mais ou menos. Todas as minhas cenas, mais ou menos, tipo, é o que eu curto. É tipo essa estética, meio querido, meio sinistro. Não é que tudo que eu faça seja necessariamente assim, mas é um bocado o que eu prefiro. Tu, além da música, fazes como as pessoas podem já ter percebido, não é? Fazes desenhos. Fazes desenhos, pintas, não é? E também tens vídeos teus de animação. Uhum. Tinhas ambições nesse sentido, certo? Sim. Neste momento é que eu mais ambicionava era... Pá, porque eu tenho, pronto, andado um bocado desde sempre. Pá, desde sempre nunca me... Nunca me foquei em nenhuma coisa só. Sim. E depois, uma pessoa depois não tem tempo para nada, não é? Tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E pá, ultimamente nos últimos anos tenho andado a pensar o que é que eu queria fazer que fosse uma cena principal, quer dizer, não é obrigatório, mas acho que já estava na hora, pelo menos durante uns tempos, tipo, tentar dedicar-me só a uma cena, ver como é que corre. E o que eu mais gostava de fazer, o que eu cheguei à conclusão que, pronto, que é a cena mais trabalhosa de todas, que eu gostava de fazer era a animação. O que, pronto, que é mais difícil e mais complicada e que eu provavelmente sei menos. Quer dizer, não sei menos que música, mas... Mas é isso. Tu tens telediscos teus animados por ti? Sim, tenho. Mas tenho só dois. Estou agora a fazer um poema também. Ok. Para uma música do M. Está a ficar muito fixe. Se quiseres eu mostro-te. Posso? Pode mostrar, mas se calhar as pessoas vão ouvir agora. Esse é que é o problema. Se eu cortar. Vão ouvir um bocadinho da música, não faz mal, acho eu. Também só tem 20 segundos de vídeo, portanto. Ok. Ouvem 20 segundos de música, não tem mal nenhum. Eu achei que não se vai ouvir bem, mas pronto, fica aí tipo. Preview. Vou apontar o microfone para aí, que é solares. Agora vai-se ouvir, se calhar, a mexer. E vai-se ouvir o teu vídeo. E também tens uns GIFs animados no teu site. Além disso. Umas animações. Tipo umas árvores a crescer. No teu site tem uma espécie de portfólio teu. Ah, sim, aquela coisa. Aquela coisa, ok. Ah, pá, sim, tenho de apagar e fazer outra cena. Ok. Agora sim o mundo vai ouvir. Ah, mas isto ainda demora a sair, não é? Ok. Isto sai na próxima quarta-feira. Ah, ok, sabe, é rápido. Eu achava que eles demoravam mais. Assim. Ah, não tem mal. É só 20 segundos. De barriga vazia, não há quem consiga ganhar corrida para o pão. Prato cheio de migas e dessa vida que dá mais pão sem feijão. But. Está mais, sei lá, parece mais, desculpa, não sei como dizer isto sem soar ofensivo, se calhar pode soar ofensivo, não, parece mais, como é que eu ia dizer, mais limpo, simples do que os outros. Sim, sim, sim. Tipo, os fundos, claramente. Não sei o que é, são coisas. Os fundos são todos planos, são só com os planos. Sou péssimo a falar de desenhos. Essa por acaso é das minhas preferidas dele ao vivo, porque nunca tinha ouvido a versão gravada, e ainda não ouvi, não é? Ouvi só esse bocadinho. Como é que chama a música? Eu não sei o nome nenhuma. Pá, esta ainda não tem nome fixo. Ah, ainda não tem nome a música? Ok. Não, tipo, cada um chama-lhe um nome diferente. Ok. Então pronto, eu não preciso decorar o nome. E está aí o senhor do vídeo, está um desenho no senhor, não sei se é mal dizer às pessoas, está aí atrás, tens aí na parede. Ah, sim, isso eram estudos para o senhor. Ah, na verdade, tem aqui a cara... final, que ficou do senhor e o corpo final, mas esta cara, entretanto, mudou, que eu estava a parecer muito cota. Sim. Toda a gente estava a achar que estava muito cota, mas era difícil fazer um que fosse assim com ar fofo. Sim. Mas que não parecesse nem demasiado cota, nem demasiado novo. Eu acho que consegui, mais ou menos. Sim. Com esta aqui, tipo, parece não demasiado velho. Não, quer dizer, eu não achava assim tão mal que fosse meio cota, mas acho que o pessoal preferiu. O resto da banda achou mais fixe ser uma pessoa de idade. Não sei. Mais de idade. Mais da idade de pessoas da banda. Acho que sim. Do que eles acham que é uma pessoa normal. E também está ali um desenho do Sar. Sim, sim. Daquela t-shirt da Café Trans. Sim, isso é o desenho da Salim. Ela depois fez. Ela fez o desenho, depois fez tipo os postais com cada pessoa. Sim. Da Fedra e depois tipo e depois nessa noite de Natal ela tipo tinha os postais todos e deu cada um a escolher, tipo, cada um escolhia, tipo. E depois quando chegou à nossa vez de escolher, quer dizer, à vez do M, não é? Mas já não tínhamos assim muitos, mas foi fixe porque este eu achei que era o que estava a mais giro por acaso. E nós escolhemos o Sar. Já não me lembro quem é que... e depois o Sá escolheu o Emes, que é simpático também. mas já não tinha... Acho que nem escolheu por acaso. Acho que o Emes foi o último. Foi o que sobrou. O que ninguém mais quis. Isso aqui do telefone. Yeah. É terrível. E aqui um cartaz de uma feira morta, dá um exemplo? Sim, isso foi um cartaz de Sobral. Sim, é? Yeah, mas que o Sobral fez. Fez, ok. E aquele postal também foi ele que mandou. O Sobral, que é o João Nada, também gordo. Sim. Este aí no meio é uma cirurgia de uma amiga minha. Ok. Best Man Basket, é o que diz. Sim, é da Páscoa lá na Polónia, onde ela está. Ok. Mas alguém que estudou contigo, ou assim, é portuguesa? Não. Não, não, é portuguesa. É, okay. É uma amiga minha da faculdade que está agora na Polónia. Tu estudaste de Belas Artes? Sim, sim, sim. O quê? Pintura? Não. Multimédia, que é basicamente fazer o que me apetece durante 4 anos. Sim. Porque lá está, como eu estava a dizer, eu desde cedo não quis escolher nada, então fui para... Primeiro foi para as Belas Artes, era aberto, não é? Depois é que escolhes o ramo, depois para o ramo em que tinha de escolher menos coisas específicas e tem sido assim até agora, tipo, não me tenho que concentrar. Quer dizer, claro que concentro-me mais em certas coisas, mas... Sim, agora estás concentrado a fazer um... Sim, agora estou a fazer isto. Especificamente? Sim. E agora tiraste, mostrar o vídeo e tiraste o... Coisa. Mas mudaste as cores, ou não? Ah, sim. As calças deles são mais... São mais cor-de-rosa, então. São mais clarinhas. Então. Sim, é. Se a falta tivesse aquelas cores, ia estar muito morta a capa mesmo, assim. Sim. Está muito mais viva, está. E pronto, e cá para ele, em frente a um café, que é qualquer que seja... Sim, é, café aqui ao lado, aqui ao lado. Na rua. E depois a banda graça. Lá dentro. É, yeah, a banda. Lourenço Abra, te ajuda. E tu? Sim, sim, costas? Sim. Sim, sou esta pessoa de costas que não se vê quem é, mas acho que também... Foi, tipo, a ordem foi mais tipo... Tipo, a Ju percebe-se bem quem é por trás. Por causa do swag, não é? Dá para ver bem quem é. Tipo, se o Lourenço ou a Abra estivessem de costas, tipo, iam parecer umas pessoas quaisquer. Tipo, a Jules percebe-se bem de costas, dá para fazer a Jules de costas. E eu, pronto, tipo, eu acho que mesmo que se eu estivesse de frente, muita gente não ia perceber quem era. Porque também acho que sou a pessoa que menos pessoas vão reconhecer da capa, não é? Não sei. Depende. Se calhar é melhor dizer quem são as pessoas, para as pessoas que estão a ouvir. Lourenço Crespo. Sim. Que toca na banda do Emo e toca a solo. E tem... Iguanas. Iguanas e Sem Lei. Não? Ah, não. Sim, Sem Lei já não toca, não é? Sim. Acho eu. O Abras de Putas Bebas, Caveira, etc. Júlia de Pega Mostro, que também... Só o Abras é que nunca vai ao podcast. O resto já veio toda a gente. Portanto, é procurar os nomes. De... Ah, ok. Não, estou a dizer às pessoas. Sim. Podes, sei lá, há de ser, sei lá. É melhor contextualizar as pessoas. Porque estar a falar de nomes assim, boa hora. Que é o que acontece muitas vezes e que se calhar é péssimo. Ah, sim, pois. Estavas a dizer, não te interessava, mas sei lá, foste para Belas Artes porque querias fazer alguma coisa que tivesse que ver com arte visual. Ah, sim. Isso sim, mas tipo dentro da arte visual ou mesmo nas coisas tipo sem ser bem artes plásticas, no sentido de artes plásticas, não é? De museus e não sei o quê. Nunca... Pois nunca me especifiquei muito, havia um tempo que gostava de fazer ilustração, entretanto já não estou muito interessada nisso e depois tem a cena da banda desenhada e depois da faculdade também comecei a fazer música, aliás no final e... Mas tu tens banda desenhada, tens tipo... Sim, eu lançar um livro no final deste ano para Chile com Carne. Ok. Uma compilação. Eu já vi coisas tuas, já não sei onde. A primeira vez que eu te vi a tocar foi há uns anos. Não sei se foi a primeira vez que ieste a Lisboa a tocar ou assim. Foi no lounge. Não, fui a segunda, mas tinha ido tipo pai, 2 meses antes ou 3 okay. tocar a primeira vez em Lisboa. Que foi numa Feira Morta. Ok. No Imavis. Outra primeira vez, okay. E eu acho que nunca entrei no Imavis na vida, portanto não poderia. Não fui de certeza. Mas okay. fui a esse concerto longe. Já foi isso, foi há quanto tempo? Eu não sei, sou um bocado má com datas, mas foi o quê? 2014? Início de 2014? Tinha dito que tinha sido há mais tempo. Talvez, pode ser. Acho que foi isso. Ok. Tu foi só há 3 anos? Já, yeah, acho que foi. Okay. Quando eu toquei esse concerto foi tipo... Foi a primeira vez que toquei com flauta ao vivo okay. e eu tinha tipo a flauta tipo vai há 2 meses. Ok. Eu li uma entrevista tua e tinhas subido uma flauta de Natal, portanto, já estou a perceber porque estás a dizer isso. Yeah, eu acho que só toco flauta mais ou menos esse tempo. E aliás, da última vez, não sei se foi a última vez que estavas no lado, da última vez que te vi, que tu abriste o concerto do M? Abri. Não sei. Quando? Depois do Lourenço ou entre... Ah, sim, esse, yeah, foi esse mini concerto. Yeah. Sim. Ah, sim, foi a primeira. Estavas yeah. com um cavaquinho, tinhas perdido o teu cavaquinho. Sim, tinha perdido o meu cavaquinho. Mas já encontraste? Não. Não, perdi. Mesmo, ok. Sim, não estão sem cavaquinho, mas por acaso vou fazer anos. Na segunda. E a minha mãe vai-me dar um cavaquinho novo, portanto. Ok. Não, eu tinha dois. Sim. Eu tinha dois, mas tipo, para usar afinações diferentes. Tipo, porque eu, quando aprendi a tocar, tocava na afinação do ukulele. Sim. Que é mais fácil. E tem um som diferente, menos estridente, menos sim. agressivo. Mas sem ser um ukulele, porque acho que o cavaquinho tem um som mais fixe, mas eu gosto mais deste intermédio, tipo, de ukulele cavaquinho, que é um cavaquinho com afinação do ukulele. E depois quis arranjar um tradicional para conseguir fazer o rasgado, porque eu achava piada. Sim. Precisava aprender a tocar isso. E então arranjei um tradicional, tipo, o ano passado. Mas também foi a minha prenda de anos, o ano passado. É. Yeah. E agora uso o tradicional na banda do M. Para mexer, ainda não tenho nenhuma música com esse. Só tenho as músicas antigas com... Pois tu ainda não sabias tocar as músicas que tinhas assim, ainda não estavas pois. Habituada e tal, foi... Sim, okay. sim, sim. Lembro-me disso. Yeah. Yeah, porque faço um bocado as músicas, tipo, com o outro cavaquinho, com a afinação do ukulele, dá para fazer músicas assim de uma maneira muito fácil. Sim. E que consegues mudar de acorde bem rapidamente, bem fácil. Eu não sou muito boa a tocar nem guitarra nem nada, mas aquilo era mesmo fácil. E depois passar essas músicas que foram escritas de uma forma fácil, mas com acordes que não podem não ser, não são os mais fáceis, depois ali depois não consigo, é difícil e não dá muito jeito. Também não sou tipo, sou um bocado preguiçosa, que é normal em tudo, menos a pintar, o que é irritante, depois perde-se o é tempo. O que é que te fez interessar por pintura, animação, música, etc? Perguntando o que é que tu gostavas nesses... Sei, tipo, é daquelas coisas, sempre desenhei desde pequena, não foi assim uma coisa que eu me lembrasse um dia, foi sempre uma coisa que sempre aconteceu, sempre desenhei muito e pintei, portanto, sei, é o que é o mais natural para mim. Percebes? Música é que foi assim um bocado mais tipo... Não, mas quem que eram as coisas de animação que tu vias? Em criança acho que não era assim tão esquisita, havia... Assim tão esquisita como? Estás a dizer que agora é esquisita? Sim, agora uma pessoa é mais exigente a ver desenhos animados, não vê qualquer sim. coisa. Quer dizer, média. Ainda vejo alguma porcaria, mas em pequena uma pessoa via tudo. Claro que havia coisas que uma pessoa não gostava ou assim, mas não era assim tão exigente. Tipo, as coisas que eu gosto, tipo, que eu gostava na altura, não estava tão preocupada com a técnica, nem com... Sim. Se eram... Quer dizer, um bocado, não é? Mas havia coisas que uma pessoa reparava, tipo, em desde pequena que me irritava aquela coisa de já sabes o que é que vai acontecer a seguir porque o fundo é diferente. Sim. Da animação. Então tens uma pedra que se mexe, está pintada de maneira diferente das pedras que não se mexem. Então, tipo, sim. Abro o plano e está uma pedra diferente, já sabes que aquela pedra vai cair. E, tipo, nisso desde pequena que me irritou, porque é que eles fazem isso, tipo... Claro que fazem sim, porque não iam pôr a pedra de fundo a mexer, mas podiam arranjar maneira de contornar isso, não é? Mas, já, tirando isso, tipo, agora só tenho mais, tipo, mas o que animadores que gostam. O que é que era na altura, não? E agora? O que é agora? Nomes, especificamente. Sei lá, o que é que eu gostava na altura? Gostava do Mr. Bogus. Sim. Lembras? Gostava de Navegantes da Lua. Sim, coisas mais específicas que eu gostava. Não estou a lembrar de sim de nada. E agora? Agora é que eu gosto. Talvez o meu preferido é Fred Wolf. Fez algumas coisas já mais antes de 70 ou 60. Sim, nada assim muito conhecido. Fez o. Em termos de animação, não é assim nada especial, mas. Mas é agirem mais em termos de desenho. Não, tipo, nesse filme, sabes o filme do Harry Nilsson? Eu nunca vi, não sei o que é, The Point, não é? The Point. Com o Ringo Starr, não é? Sim, há uma versão narrada pelo Ringo Starr e há uma versão narrada pelo Dustin Hoffman. Ok. Por acaso até curto mais a versão narrada por o Ringo Starr, ele tem uma voz assim mais pateta, mais engraçada. Sim. Ele fez... Não era ele que era a voz do Thomas da Tank Engine? Sim, do narrador. Sim. Sim, estou a dizer. Não estou a dizer especificamente o que era o narrador disso, sim. Não, ele tem uma voz boa para narrar desenhos animados. Sim, ele tem esse filme, que claro, é a melhor coisa mais conhecida, mas tipo, em termos de animação não é assim nada especial, mas depois ele tem uma curta que ele fez para. Que era uma série americana, tipo. Sobre assim um bocado tipo assim com tipo morais e assim. Sim. Pá, não me lembro do nome, era assim uma coisa muito específica. Ele fez só, tinha sempre animações diferentes, com aspectos diferentes. Tem uma muita gira que se chama Ladies First, assim uma coisa. Okay. E a lição é bem tipo específica. A moral, mas é bem engraçado a animação. Os bonecos são bem giros e a animação está assim mais. Está mais bem feita que o filme. Sim. O filme, pronto, vi uma pessoa a fazer um filme todo, claro que uma pessoa tem de ser um bocado mais tipo, vá, bora despachar isto um bocado, não pode perder tanto tempo com uma curta e na curta nota-se melhor que ele. Ah, e fez uma coisa se calhar mais conhecida para os americanos, aqui para nós é um bocado indiferente, que eram uns. A publicidade do Tootsie Roll. Sabes o que é? Tootsie Pop. Sei o que... Não sei bem o que é. Conheço o nome, não sei o que é. São uns caramelos de chocolate. De sabor a chocolate. Caramelos moles de sabor a chocolate. Americanos. E tem umas cenas que é tipo Tootsie Pop. Que é um chupa-chupa com o recheio desse... Por isso há uma publicidade pós-americanos. É bastante conhecida, que foi ele que fez. Também é muita gira do, de animação. Dos Tootsie Pop. Tu há bocado disseste animadores, portanto, calculo que não seja só ele. Animadores específicos ou séries, filmes específicos? Sim. Foi uma altura que estava a curtir bem o trabalho do. Ai, como é que se chama deles? John e Faith Ubley, que são os pais da. De Georgia Abbey? De Georgia Abbey. De Yellowtang? Yellowtang. Eles são animadores? São animadores, assim, sério? Mais experimental, tem coisas muito giras. E tem uns, três deles, que são, tipo, gravações de vozes dos filhos. Sim. Deles, quando eram pequenos. Tem um que são dois rapazes e outros dois que são as duas raparigas. Uma deles é a Georgia. Sim. Eles fazem gravações das vozes das crianças a brincar normalmente e depois fazem uma animação por cima, então tipo assim com coisas a crianças, pronto, tipo a criança está normal e depois de repente há uma girafa e depois na animação é uma girafa e... Sempre, como é que isso pode interessar? Sim, não, são muitas giras. Pá, agora não estou a lembrar do nome delas, mas é procurar. Não fazia tipo, ideia que... John e a Fate Ugly. E depois tem, tipo, coisas separadas também. Esses são eles dois juntos, mas depois cada um também tem o seu trabalho separado. Acho que não tem assim nenhum filme grande, quer dizer, devem ter participado em filmes de outras pessoas, mas assim, coisas mais... pessoais, assim, só deles, já tem esses vídeos, são muito agidos. Mas é uma banda de costas, a banda da filha deles? O quê? Ah, por acaso não ouço muito. Ok. Tipo, acho fixe quando ouço, mas não é uma banda que eu ouço muito. E aliás, eu conhecia a Georgia Ubley mais por causa daquele álbum... como é que eles chamam? Sabes aquela banda do Stephen Merritt, que não é Magnetic Fields, mas aquela banda de covers, que ele fez uma banda para obrigar as pessoas a fazer covers dele próprio? Não. O conceito da banda é, tipo, ele escreve músicas para outras pessoas cantarem. Sim. As músicas dele. Eu acho que ouvi... Não sei, parece-me, sou-me vagamente familiar, mas não vou dizer que sei o que é. Sim, sim, só tem dois álbuns dos anos 90 e assim, pronto, e tem, e depois de cada música, depois tem a seguir o nome da pessoa que cantou, e eu conheci o nome dela, não por causa de, eu lá tenho, por causa de uma música dessas, e depois é que descobri os pais dela, e depois é que percebi, ah, esta é daquela banda, portanto, foi mais ao contrário, não foi tão... Era mais só para situar as pessoas. Tipo... Presumo que sejas fã de Magnetic Fields, portanto, do Stephen Merritt. Sim, sim, sim, sim, sim. Okay. Yeah. Isso ajuda na escolha do cavaquinho como instrumento? Não. Hoje o cavaquinho foi parar a minha casa um dia. Tipo, do nada? Sim, mais ou menos. Eu no secundário... Assim, o meu primeiro interesse, assim, por fazer música foi no secundário. Então, tipo, no secundário, de vez em quando, lembrava-se, virava a minha mãe. Mãe, arranja-me aulas de violino, quero aprender a tocar o violino. E a minha mãe, tipo, aulas de violino é muito caro, os violinos já até são baratos, mas... Ok. Então, tipo, depois havia aulas de como é que se chama? Acordeão? Acordeão grátis, porque era assim... não sei, de uma associação qualquer, só que depois os acordeões são bem caros e meu amigo, não, são bem caros, então tipo, depois então desisti, pedi coisas à minha mãe e depois quando já estava na universidade veio parar um cavaquinho à minha casa, tipo, era de um primo dos meus sobrinhos que se livrou de uma série de brinquedos e entre eles vinha um cavaquinho, que não é um brinquedo, mas pronto. Foi assim que tu começaste a tocar? Sim, pois tipo, eu peguei no cavaquinho, pois eu tinha uns colegas na faculdade, um deles o Filipe, o Sr. Eduardo Urso, que tocava cavaquinho, que andavam com um cavaquinho lá pela faculdade a tocar, então tipo, eu peguei no meu e fui ter com eles, e com eles aprendi a tocar também, e foi assim, tipo, eu não escolhi o cavaquinho, mas... Acabei por... Sim, como era tão fácil e tão portátil, é que é um instrumento muito prático, tanto de aprender como de levar para qualquer lado. É um instrumento, pronto, que dá jeito. Não é muito caro, é portátil, fácil de aprender. Tipo, E depois, a partir de Sr. Eduardo, juntas-te à Gentle Record? Sim, sim. Por onde ainda continuas a lançar coisas? Eu não tenho lançado nada, sim. Mas continuo. Quer dizer, tirei o Natália. Pois, e por si continuas? Foi há... Sim. Foi há 4 meses? É. Sim. E aí, juntas-te àquelas pessoas todas? Tens o João Nada, o... Sim, sim. O Severo, o Coelho Radioativo, etc. Sim, sim. Tipo... O teu preço no vídeo de Flamingos do Souvenir. Sim, aparece. Pois sim, o João Nada já conhecia da faculdade. Sim. Sim. Pois o resto do pessoal é que não conhecia tão bem. Não sei se já conhecia o Zé ou não, já não me lembro, mas acho que se conhecia um bocado mal. E tu tens versões do Severo? Ah, sim, toquei só aquela. porque se o ambo é a música para tocar num cavaquinho, não é? É isso, eu gosto muito dessa música. Mas foi só essa. Qual é que é a música? Lábios de Vinho. Ok. O que é que tu ouvias além de Magnetic Fields? Tipo, quando começas a fazer música? Bela Sebastian. Tipo, sempre que eu pegava no... Eu antes de aprender a tocar qualquer instrumento, eu tinha o hábito de um bocado no gozo, mas pronto. Tipo, eu pegava numa guitarra, imagina se alguém tivesse uma guitarra e punha-me a tocar à sorte, e depois cantava Judy and the Dream of Horses por cima, como se estivesse a tocar a música. Então, eventualmente, essa foi um bocado a primeira música que eu tentava aprender nos instrumentos. Tipo, primeiro comecei a tocar cavaquinho, depois foi tipo, ensinaram-me a tocar essa música na guitarra, também não é muito complicado. Quer dizer, a versão que eu toco, pelo menos, é bastante simples. Portanto, já quando comecei a fazer música, e um bocado desde sempre. Sempre gostei muito de Bela Sebastian. E depois, tirando isso, na altura gostava muito, ainda gosto de Sufjan Stevens. E durante algum tempo esses eram os meus preferidos, esses três. E depois comecei a ouvir Pastels. Também gosto muito. E depois de Pastels, depois mais recentemente, a última cena, que já não foi assim tão recentemente, Frankie Cosmos. E depois agora não tenho tido assim nada de ouvir muito a mesma cena. Eu quando ouvi falar de Frankie Cosmos, percebi quem eram os pais, eu não sabia que os pais dela, que são dos seus, é o Kevin Kline e a Phoebe Cates. Sim. Que eles eram casados, e tipo, são casados tipo há 30 anos, eu não fazia ideia. Sim, tipo, sinceramente também nem sabia quem era a mãe dela, tipo... Há um filme que é o Fast Times at Ridgemont High, que é um filme de adolescentes dos anos 80, da Amy Heckling, que depois nos anos 90 realizou um filme que é o Clueless, que é Alicia Silverstone, são filmes de liceu, e esse filme é incrível, e ela é uma das... os protagonistas da Phoebe Cates, e é daí que ela é longe. E ela também é do Gremlin. Sim, e depois, tipo, acho que foi o único filme que eu vi com ela, foi okay. Esse. Yeah. E mesmo o pai, tipo, a cara dela é familiar, mas tipo, não me lembro assim nada em que ela aparece, tirando o Bob's Burgers, e mesmo assim aparece pouco. Sim, ela aparece de vez em quando em Bob's Burgers, yeah, é verdade. Ela é do Big Chill. Os amigos de Alex, ele é do Fish Called Wanda, depois chamado Wanda. Faz muitos filmes, Kevin Kline. Sim, há uma comédia romântica muito má passada em França com o Meg Ryan e ele, que se chama French Kiss. Já não lembro como é que se chama em português. Sei lá, é o Kevin Kline, há tantos filmes com ele. Sim, só que não é assim nenhum assim muito memorável, não é? Tipo aquela, conheço esta cara, de onde, não sei. Acho que eu acho um bocado dele. Ok. Pronto, não vou contra-argumentar. não tem mal nenhum, acho. Então, além de nomes de animadores, falaste agora de Bob's Burgers, é uma coisa que gostas? Sim, gosto bastante. Acho que é assim, tipo... Tipo, acho que é a melhor série, assim, neste momento de... De animação? Não, de comédia, assim, de animação de famílias. Ok. Estás a ver esse estilo? Ok, comédia de animação de famílias. Tipo, okay. Tipo Family Guy, tipo... Sim. Grande porcaria. Sim. E depois, tipo, é que tipo, Bob's Burgers, é, tipo, pegaram em Family Guy e fizeram uma coisa fixe. Tem um bocado as mesmas personagens, não é? Tem, tipo, coisa, pelo menos tem aquela... Os Simpsons. Sim, aos Simpsons, mas bem antigos, não é? Bem antigos, mas continuam. Sim, continuam, eu sei, continuam, mas tipo... Não sei, acho que já é um bocado tipo... Vês de vez em quando, se apanhas na televisão, vês, mas já não vais à procura para ver, acho. Sim. Eu. Não sei, eu não vou, não é? Tipo, sim, sim. Se não sim, pego sim. No computador e vou ver Simpsons. É, sim, tipo, sim. Aquela coisa que vês e ficas a ver se tiver a dar. Sim. Mas já viste tanto que, tipo... Não sei, se calhar já não me sentes necessidade de ver mais. Eu, pessoalmente, vejo episódios específicos de Simpsons. Ok. Mas é específicos, não acompanho. Pois, é isso. É, clássicos, antigos, etc. Sim. E se acontece alguma coisa, muito raramente, se acontece alguma coisa de interessante ou é falado ou assim, vejo episódios mais recentes ou se apanho a televisão. Pois, é um bocado isso. Não acompanho. Mas sim, mas é esse o modelo. E que outras coisas? Que outras coisas? Tu foste bastante específica a dizer que é o melhor que tu preferes em séries de animação, de comédia, de família. Sim, sim. Presumo que há outras séries de animação de costas que não são de comédia ou de famílias, ou outras séries de comédia, outras séries de animação de comédia que não sejam de famílias. Familiares. Por acaso, a animação de comédia que não seja de famílias, acho que não vejo assim nada, tipo assim para adultos. Não sigo nada, tipo, o pessoal agora curto bem Rick and Morty, vi um episódio e não gostei assim muito. Okay. Não achei grande piada, mas pronto, também não. Depois, tipo, há aqueles do Cartoon Network, não é? Tipo, Adventure Time, curto bem Adventure Time. Só que aquilo já está uma grande confusão, tipo, a história já está, tipo, eles trazem outra vez uma personagem que apareceu antes e depois, e como é que ficou a história desse personagem? Eu não me lembro, tipo, mas também já está a acabar o que... Também já está na altura que aquilo já está tipo um emaranhado, que já ninguém consegue seguir aquilo. Mas curto bem Adventure Time, tipo, clássico, fixe. Steven Universe, não? Sim, já vi alguns episódios. Por acaso o Filipe, tal Filipe Senhor, estava-me a dizer no outro dia que devia seguir aquilo mais seriamente. Mas já, só vi assim uns episódios soltos, nunca me sentei assim a ver seguido. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi a primeira série Cartoon Network criada por uma mulher, que é uma cena muito deprimente para o Cartoon Network. Sim. Não sei, tipo, as Powerpuff Girls não foram criadas pela mulher? Acho que não. A sério? Acho que não. Okay. No mínimo foi tipo a primeira nos últimos 10 anos, ou nos últimos 15 anos, ou 20 anos. De qualquer maneira, se diga isto, é deprimente. Sim, pois é, tens razão. Yeah. Aquilo é o fim do Adventure Time. Sim, são as. Okay. Quando saiu no McDonald's, eu. Ok, estão ali, ok, pronto. Yeah, não, estão bem, só que alguns estão com os corpos trocados das cabeças. Ok, pronto. Yeah. Pois, não sei, porque há aquela que faz o My Little Pony, a versão mais recente, que ficou famosa, que toda a gente criou tudo aquela... Não sei. Não sabes? De tipo, não. Já tem alguns anos, mas há aquela... Há muitas coisas que eu não sei, sim. Não, mas aquele grande hype dos brownies, não sabes? São os brownies. Ah, sei, conheço essa coisa, sim. Os brownies foram por causa da nova série. Ok, tipo, pronto, sim. My Little Pony já existe, que é desde os anos 80, não é? Tipo, ele só recentemente é que teve este fenómeno de homens adultos quererem saber dos pôneis. Sim. Pronto, essa pessoa que fez essa série... Mas isso é do Cartoon Network? Pá, não sei. É tudo especificamente acho do Cartoon Network, não é? Não sei, não, acho que não. Mas estou a dizer isto porque essa pessoa que fez isto trabalhava nas Powerpuff Girls. Eu tinha achado... Mas trabalhava, não, se calhar não pois criou. Não criou, mas eu tinha ficado com a ideia que ela... Tinha criado as Powerpuff Girls, mas se calhar não. Posso estar errado, mas eu tenho quase a certeza que Powerpuff Girls era criado por homens. Pois, se calhar, já. Mas tinha pensado que sabia que ela trabalhou nas Powerpuff Girls e, por acaso, o desenho dos pôneis mais recentes tem algumas parecenças com as Powerpuff Girls. Ela pode ter feito o desenho das Pois é, isso pode ter feito o desenho e não ter sido a criadora. Sim, claro. Aliás, pois, eu acho que a Steven Universe, se calhar até deu errado. Até nisso estou errado, mas acho que é Steven Universe que é a primeira. Sim, não, a Steven Universe foi Rebecca Sugar. Sim, a Rebecca Sugar, acho que é o nome. Sim, que ela trabalhava no Adventure Time e ela até fazia as músicas de Adventure Time. Pronto, sim. Então, pronto, e depois ela saiu do Adventure Time para fazer a Steven Universe. Mais séries. Por acaso, há bocado estava a pensar naquela minissérie. Do Cartoon Network também estava... Não é? Over the Garden Wall, yeah. Over the Garden Wall, exatamente. Pronto. Também é muita gira. Eu ia ter Over the Green Rainbow. Não sei porquê. Ainda bem que dava tipo só a dizer é over, acho que é over, pronto. Era para continuar, foi não parecer que eu estava a errar. Não, mas Over the Green Rainbow é um nome giro, bem específico. Over the Green Rainbow. Não, só porque eu sou over e penso somewhere over the rainbow e aí Sim, claro, não, percebe-se. O green é que não faz sentido. Havia um gay algures, portanto, pronto, mandei para green. Sabia que havia um gay no nome. Sim, sim, sim, sim. Over the green rainbow, então, era essa de costas, sim. Acho que era capaz de gostar dessa série, não sei. Inventa uma sinopse para isso. Desenha aí. Tens as aguarelas fortes, é só tirar essa folha e pôr noutras. Esta folha ficou colada às outras todas. Ui. Que eu meti cola nisto. Mais recentemente descobri uma série que vi há pouco tempo. Quando estive doente, fiquei só em casa a ver anime. Mesmo à pessoa doente. E descobri uma série que eu não tenho muito hábito de ver séries de anime, mas comecei a ver, vi Sailor Moon, revi Sailor Moon todo em adulta, vi a nova cena de Sailor Moon, que é um bocado má, bastante, que Sailor Moon Crystal, mas vi por causa da história, porque eu não tenho muita paciência para ler a manga da Sailor Moon, aquilo. Quer dizer, muitas das mangas saltam assim de um lado para o outro, é uma narrativa que fica um bem. Estás a mexer com os braços de um lado para o outro. Salta assim de um momento e não consigo isso. Seguir, mas estava interessada em perceber a história da Sailor Moon, então li a Sailor Moon, vi a Sailor Moon Crystal, porque é mais fiel à manga, mas a animação é muito má. Depois estava numa de procurar mais séries de Magical Girls, porque era assim um bocado o que eu conhecia, não é? De anime, Magical Girl era assim um género que eu conhecia, da Sailor Moon e assim. Sim. E descobri uma série que gostei bastante, que é mesmo para crianças, mas é muita gira, que é... Porque a animação não era especial. Porquê que usaste a perspectiva? Porque... Uma coisa para crianças não pode ser boa? Não é isso, não sei, só a explicar porque não sei... Porque para anime, não é? Tem, há muitos animes que são para adultos mais do sim. Tipo em anime, as coisas para crianças não costumam ser tão boas, é isso? A última série de anime que eu vi na vida foi o Tsubasa, que era muito futebol, que via que passava há 25 anos. E nunca mais vi nada porque nunca foi a minha cena de série de anime. Sim, sim. No meu tempo, os meus amigos viam o Dragon Ball e eu não. Pois, eu também nunca vi. Não acho muito. Então a gente falava disso na escola e eu não sei. Pois, e não, mas há pessoas que não acreditam que eu nunca vi um episódio de Dragon Ball na vida. E é verdade. Continua, desculpa. Não, claro que há anime de crianças. Fixe, eu gostei deste que eu vi. Pronto. Estou só a dizer só porque estou mais, se calhar, a achar o que as outras pessoas. Estou à espera que as outras pessoas achem, não sei. Bom, mas. É uma série, chama-se... Como é que chama a série? Princesa Tutu. Ok. A série é sobre uma menina que é um pato e que se transforma numa bailarina, uma prima bailarina, sim. E resolve os problemas. Daí o nome Tutu. Okay. Sim. E resolve os problemas? Tipo, a história é que ela está a tentar salvar um príncipe que partiram o coração e o coração está espalhado assim pelo mundo, lá pelo mundo dela, e ela vai buscando pedacinhos do coração para devolver ao príncipe. Não há luta nenhuma, é um bocado que eu, também umas coisas que eu gosto nas Magical Girls, não em todas, mas que é cena que eles resolvem todos os dilemas, muitas delas, ou com poderes mágicos, com um aspecto mais positivo, mesmo na Sailor Moon, muitas das navegantes têm poderes destrutivos, não é? Mas todos os poderes, quase todos da Sailor Moon, pelo menos quando ela vai avançando, ficando mais forte, são poderes reconstrutivos, ela constrói coisas, os poderes dela não destroem, fazem tudo melhor, não destroem o mal, simplesmente fazem o mal em função do bom, que é uma coisa completamente diferente de lidar com este tipo de conflitos com muitas outras histórias, não é? Tens de destruir qualquer coisa, e neste caso não é tão destrutivo. E no caso da Princesa Tutu, exatamente, não é nada destrutivo. Ela convida as outras pessoas a dançar e resolve o problema, uma espécie de diálogo mágico. E depois a coisa resolve-se, é um bocado terapêutico a função dela também. Ela chega às pessoas uma espécie de terapia da dança e depois tipo, resolve o problema. Mas não é por isso que eu gostei, não sei porque é que eu gostei, mas gostei muito dessa série e depois no final fartei-me de chorar. Sim. Acontece em coisas trágicas só foi porque acabou? Foi tudo! Foi tudo! Okay. Foi um bocado tudo, já. Acabou e não acabou tanto tão bem como podia ter acabado para a personagem principal e tu ficas bem triste por ela e depois, mas por um lado também foi bonito e depois por um lado acabou a série que estavas a gostar tanto. E yeah, essa série gostei imenso. Mas é uma, quando estava a dizer que para criança é tipo que tem tipo, mais no, não é tão no sentido da história, eu achei a história bastante fixe, mas no sentido estético, a animação está tá bastante tipo simplista, tipo de anime normal, que fez aí, não é tipo, não tem assim uma estética fantástica. Por exemplo, o último anime que eu vi, que é assim o mais recente, foi Flip Flappers. Que a história se calhar não é tão fixe, tipo é mais clichê, acho eu, de anime. Mas a animação está muito gira, está tipo clichê de anime também, mas está tá muito bem feito e os desenhos são muito fixe. Mas só vês coisas de animação? Não. Pá, depende. Tipo, eu vejo séries com a minha, antes quando estava em Braga via séries com a minha mãe, tipo, de pessoas. Mas é, se calhar vejo mais séries de pessoas, mais com outras pessoas. Sim. Não vejo tão por mim. Por mim se calhar vou mais ver desenhos animados, mas com outras pessoas vejo séries de pessoas. Sim. Quais são ou eram essas séries? Tipo, agora estamos a ver Girls. Estamos a acabar, The Girls, não é? Que a série está a acabar. Tirando isso, o que é que eu estava a ver mais com o M? Seja mais difícil The Girls que a tua mãe? Não, não sei, quer dizer, nunca tentei. Nunca tentei. Com a minha mãe via séries mais tipo, também à mãe, tipo, a minha mãe vê séries, tipo. Às vezes, tipo, sento-me só e vejo um episódio com ela de uma série que eu não sei. Mas, tipo, assim, uma última série que eu me lembro de seguir com a minha mãe, que já foi há algum tempo, foi Downton. Downton Abbey, sim. Downton Abbey, yeah. Que é a mesma série para se ver com a mãe. Ok. Sim, com a mais séries de comédia. Quais? Sim, séries que nós vemos. Girls conta como comédia? Conta? Médio, não é? Sim, é aquilo. É pá. Em termos de organização do canal em que passa e que faz aquilo, só tem meia hora. Meia hora é para as comédias. Ok. 50, uma hora, 50 minutos, uma hora é para os dramas. Só a partir daí, depois, pelo menos formais. E eu acho que ela faz aquilo como comédia, aquilo, aborda aquilo como comédia. Sim. Vimos outras comédias, tipo Kimmy Schmidt, já não vemos, porque já saiu há algum tempo. Vem a próxima temporada, eu acho que é este mês, ou é para o mês que vem. Sim. Terceira ou quarta? Ah, eu lembrei-me de uma série que eu vi com pessoas e que vi sozinha e curti bastante, que foi o 30 Rock. Ok, por causa do Kimmy Schmidt. Sim, yeah, por causa do Kimmy Schmidt, yeah. Essa eu vi sozinha. Essa a minha mãe não quis ver comigo. Vi com pessoas e vi sozinha. Sim, vi tipo pessoas na série e eu via sozinha. Yeah. Isso é tipo das poucas que eu seguia a série sozinha, sem companhia. E gostava bastante dessa série, yeah. Tina Fey. São só essas. Filmes, não? Filmes, já também não vejo assim. Não tenho visto assim nada de especial. Que tenha curtido assim nada de especial de filmes. Não lembro nada assim que tenha gostado. Particularmente. Também não sou muito de filmes, acho eu. De pessoas. De filmes de pessoas? Ah. sim. O meu filme preferido de pessoas é o Destino. Eu tenho um filme preferido de pessoas e um filme preferido de desenhos animados. Neste momento acho que o meu filme preferido de desenhos animados é o Ponyo. Sim. Do Miyazaki. O meu filme preferido de pessoas acho que é o Orfeu Negro. Ok. É assim que eu distingo. O Orfeu Negro, o filme brasileiro? Sim, sim, sim. Okay. Existe outro. Hã? Existe outro. Não, existe o... eu às vezes confundo isso com o filme de Paul and Pressburger, dos Archers, que é o Black Narciso. Porque ele é Black Orpheus. Eu tenho esse, o Orfeu Negro em DVD, e é Black Orpheus, a edição da Criterion. Uhum. E chama-se Black Orpheus. Tipo, não foi Orfeu Negro, então eu confundo esses dois nomes. Okay. Achei que estava só a confirmar. Sim. A confusão é minha, não é? Sim, sim, sim. Sim, do mundo. Não, podia haver tipo outro filme. Aquilo é a história da Orfeu passada. Sim, no Carnaval. No Carnaval. Que coisa. Já não vejo há muito tempo esse filme. Não foi nesse filme, supostamente, que o Tom Jobim e o Vinícius Moraes se conheceram? Acho que foi assim. Acho que é uma coisa assim. Por acaso não sei. Foi por causa desse filme, a trabalhar nesse filme, assim, uma coisa do género. Pronto. Porquê que é o teu filme de pessoas favorito? Não sei. Eu gosto bem de. É assim, bem trágico, sem ser dramático. Percebes? Ok. Tipo, eu gosto de tragédia, mas nem por isso necessariamente gosto muito de drama. Nem sempre, não é? Nem sempre, às vezes, mas nem sempre gosto muito de drama, mas de tragédia consegue ser bem bonito, e porque aquilo é bem trágico e bonito, mas não é muito dramático. Tu não ficas realmente triste por ninguém, ficas só tipo, uau, isto aconteceu tudo, é bem trágico, mas é bem bonito. Tipo, e acaba de uma maneira feliz, não é? Tipo, aquela última cena é bem tipo, são crianças a cantar e a dançar, não estou a cantar, estou a tocar, estou a tocar e a dançar e tipo, contentes, e uma galinha a passar e não sei o quê, é tudo bem bonito. O que é estranho, porque devia ser horrível, não é? Tipo, aquela situação toda seria horrível. É um bocado contraditório o filme, não sei. Acho que é isso que eu gosto, é o facto de ser bué trágico e não ser nada dramático. Há bocado quando estavas a dizer, os animadores que gostavas não disseste o Miyazaki. Ah, é sim. Só porque só gostas do Ponho? Não. Curto bem o Miyazaki, não. Curto bem o Miyazaki, claro. Não, tipo... Tipo, em termos, tipo, tecnicamente, tipo, deve ser, tipo, o melhor, não é? Tipo, não sei, tipo... Tipo, a animação em si, tipo... Tipo, de como fazer a animação bem, tipo, parece que é aquilo... Que é aquilo, está ali, está feito, tipo... mas, por outro lado, tipo, também há ao lado experimental, não é? Que se calhar ele não tem tanto. Sim. Também é fixe. Por exemplo, também gosto muito de animação soviética ou russa. Tem esse lado um bocado, às vezes, parece mais experimental. E aqueles que eu falei, tipo o Ugly e não sei o quê, também são um bocado mais experimentais, de forma diferente dos russos. Mas sim, mas também curto bem Miyazaki, é mesmo fixe. Eu preparei-te para uma entrevista tua ao Body Space. Tu era de, eu acho que era de, ou pouco depois ou assim do teu EP, a Mariana quer ser a professora de rua. Futura, sim. A futura, desculpa. Na boa. Desculpa. Mariana é a futura varredora de rua. Fogo. Andei a enganar no nome das coisas das pessoas. É não, na boa. E tento dizer isso com tipo, sem muita segurança, que é para não parecer que estou a ser mau anda e tipo, que sei o nome, desculpa. Tinhas uma observação sobre como os desenhos animados para crianças, os personagens são sempre tipo trabalhadores? Sim. Tipo o carteiro? Sim. Parece um bocado tipo a cena mais óbvia para a partida. É um trabalho mais fácil de explicar para uma criança, de compreender. E também porque alguns destes trabalhos são bastante mais sociais, tipo... Quer dizer, depende. Tipo, um escritório também pode ser bastante social, mas parece bastante... O que é que podes fazer num escritório que tenha interesse para uma criança, não é? E eu estava a tentar lembrar-me de séries para adultos que tivessem, tipo, assim, esse tipo de personagens. E não há... Pois. Lá, só se forem coisas familiares, depois aparece o carteiro, ou aparece o leiteiro. Sim. Etc. E nunca é... Nunca é sobre o carteiro, nem né? Sobre o construtor civil, nem... Né? Há aquela sitcom que era o King of Queens, que é o Kevin James, e a Lia Remini, que agora seguiu da Scientology, que ele era tipo... Era tipo quando... não era bem carteiro, mas é tipo UPS, etc. Trabalhava como fazer entregas. Ok. Mas, tipo, dava-me a pensar nisso. E é verdade, e há pouco essa coisa. Estava a pensar nisso. Okay. E depois falavas dos personagens da Disney, são sempre animais, ou então coisas antropomórficas, tipo. Não são sempre, mas tem de ter sempre o sidekick animal ou objeto com o robô? Sim. Sim, sim. Pensar nisso. Yeah. Qual seria? Tu tendo ambições em termos de animação, aí dizias que querias fazer um filme tipo The Point. Já agora, como é que tu chegaste ao The Point? Tu és fã do Nielsen ou da animação? Não era fã do Nielsen, não. Eu descobri o The Point, pá, não sei. YouTube, deve ter sido de clicar, tipo, ver os videozinhos, depois clicas num e depois. Eu acho que. Acho que foi assim, né? Eu não conhecia a música dele. A única vez que eu tinha ouvido falar do Point era a ler sobre o Nielsen. Contei histórias. Sim. Não, eu fui para o outro lado, já. Descobri o Nielsen por causa do E relações com quase todos os Beatles. Tipo, colaborou com quase todos eles, mas tipo, independentes uns dos outros. Mas tendo ambições em termos disso, o que é que tu querias fazer? Um filme inteiro? Ou uma curta? Que tipo de história? Eu agora estava numa. Eu queria criar uma espécie de. Desculpa. Então. Pronto, acabou de chegar o M. Como estava a dizer, o meu objetivo agora, que tipo, já há algum tempo, era criar o meu próprio, uma espécie de estúdio de animação. Tipo, meio amador, que neste momento sou só eu. E que durante algum tempo provavelmente seria só eu. Sem grandes compromissos, tipo. Não na esperança de fazer algum dinheiro nem nada, só numa de criar uma cena que fosse a minha cena e se calhar talvez. Eu pelo menos gostaria que alguém se juntasse a mim eventualmente, ou não sei. Era uma coisa de ir experimentando e fazendo. Então, o meu estúdio seria isso, um estúdio de animação para fazer tipo. Tanto coisas mais narrativas como coisas mais experimentais, mas tipo sempre com um foco bastante focado tipo no aspecto estético da coisa, tipo mais que começar pelo desenho e que depois como usar tipo a segunda parte que a animação acrescenta ao desenho, que é tipo o tempo, não é? Tipo, como é que mesmo tipo na bandazinha não há bem isso, há isso tipo de uma forma muito reduzida, tipo como é que passas daquele momento para aquele momento, tipo, às vezes sinto que as pessoas também na animação podiam explorar mais isso, tipo, em vez tipo do experimento do braço se abrir para a frente ou assim, como as pessoas fazem, há muitas coisas que podes fazer, podes saltar por cima, podes fazer assim, tipo o Shin-Chan que faz assim, os braços às ondas, ou tipo no Adventure Time eles não têm um cotovelo, são tipo redondos, tipo, pode só tipo ser gordo e esticar e fininho, tipo. E é um bocado pensar nisso. Estás a simplificar tudo o que estás a dizer com os braços. E tenho pensado bastante nisso, é tipo, que às vezes eu faço um desenho, tipo uma ilustração assim, que é um desenho que não existe em três dimensões e que não existe tipo fisicamente e que seria muito difícil de existir fisicamente, e depois é tentar imaginar como é que tipo estes olhos que são meios bochechas, meios olhos, como é que isto funciona depois tipo em desenho animado, como é que resolverias esse problema, e isso também me entusiasma, tipo tentar explorar essa quarta dimensão da animação, que é o tempo, não é? Tipo, e como é que passas de um momento para o outro, e é um bocado isso, é tipo fazer desenhos consigam explorar tipo todas as potencialidades do desenho e depois para além disso explorar a potencialidade de como é que esse desenho se move no tempo. E por exemplo, tipo, às vezes a animação tipo não pensa muito nisso, a animação tradicional tipo as pessoas mexem-se, tentem-se mexer como pessoas, ou se forem mais preguiçosas mexem-se um bocado menos como pessoas, mas o objetivo é sempre um bocado o mesmo, é tentar reproduzir os movimentos das pessoas, ou como muito exagerar um bocado para notares melhor o movimento, e tipo Miyazaki faz isso, não é? Tipo, tenta fazer as coisas realistas ou exagerar para, mas não tenta fugir também demasiado a isso. Era uma coisa que também gostava de tentar explorar. Por exemplo, existe o Vinnie Pooh. Vinnie Pooh. Vinnie Pooh é o Winnie the Pooh russo. Ok. Que existe mais ou menos ao mesmo tu tempo com o americano. Tu dizes mesmo com sotaque, mesmo sim, com sotaque. Sim. Não, porque houve uma altura que instalei o Duolingo e estava a tentar aprender russo. Duolingo? Que é uma app de aprender línguas, de telemóveis. Não sei. E estava a tentar aprender russo, mas depois, entretanto, o meu telemóvel, pá, tipo, já não aguenta bateria nenhuma, não consigo. Então, tipo, desisti do smartphone e agora uso o normal. Então, não tenho aprendido. Mas pronto. Mas ficou stuck. Sim, porque a cena que eu gostava de aprender russo, por causa de, pronto, de estar habituada também a ver alguns animados russos, assim, vídeos do YouTube e assim. Adoro o sotaque deles, acho mesmo querido. Continuando, estamos a dizer diz outra vez, eu não consigo dizer. Vinnie Pooh. Acho que é assim que se diz. Pois, eu gosto de dizer o sotaque porque acho mesmo fofo a maneira como eles falam. Pronto, Vinnie Pooh, que era o Winnie the Pooh, mais ou menos com o americano, tipo, há o original, que é o livro inglês, e depois, mais ou menos ao mesmo tempo, os americanos e os russos fizeram, tipo, uma adaptação para a animação. E Winnie the Pooh russo, que é bastante mais diferente em termos de aspecto, é muito, distancia-se mais do inglês do que o americano, mas o americano copia mais diretamente mesmo as ilustrações originais. Vinnie Pooh não, faz um urso, não é mesmo? E porcos e não sei o quê, mas tem o seu próprio aspecto. E ele tem umas pernas que são tipo só assim umas bolinhas afastadas do corpo. Sim. E é mesmo giro como ele se move, tipo, os pés separam assim do corpo e ele anda assim muito rápido. Estás a fazer gestos com as mãos. sim. E ele é assim muito brusco e assim é muito giro. Tipo, fala assim de uma maneira. Assim, é completamente diferente do americano, mesmo do inglês, que é assim meio pachorrento, meio bem calminho, assim, meio lento. Aquele não, é mesmo estressado. Mas por um lado, tipo, parece que adapta tão bem como o americano. Acho que o americano às vezes é um bocado aborrecido. Pelo menos mais os filmes, as curtas antigas. Depois houve um de 2011 que eu até gostei. Eles voltaram a fazer um filme do Winnie the Pooh em 2011 que eu até achei fixe. Mas o antigo não gosto. Mas pronto, talvez seja só explicar. Pronto. Tipo como eles fazem o movimento do Winnie the Pooh só com umas bolas que são as patas que vão tipo andando para a frente, tipo, passos tipo, separados do corpo. Às vezes estão juntos, outras vezes estão separados. E pronto, é um bocado um exemplo de. Era o tipo de coisa que queria fazer. Gostaria mais de explorar. Tipo, mas sim, mas ainda está muito, muito no início. Estava a tentar fazer tipo uma sequência de abertura para pôr nos filmes todos, só que ainda mal comecei. Mas assim, muito tradicional. É só tipo. O nome do meu estadio vai se chamar Lixo Feliz. E a sequência de animação da abertura é só tipo um montinho de lixo, depois tipo há um gato que salta do meio de lixo e atrás de uma tampinha e não sei o que, nada especial, e depois tipo lixo feliz aparece e depois começaria o filme. Mas acho que é bem fixe ter uma sequência de abertura. Sim. O que é lixo feliz? Porque é lixo feliz? Não sei, acho que representa um bocado. O quê? Não perguntei porquê, eu disse o que é que é. É a mesma pergunta, basicamente. Só que... Parece uma maneira menos má de a fazer, é só isso. Ok. Acho que é só tipo. Porque acho que representa bem o tipo de estética. Sim. Quando há a procura, tipo, assim meio sujinho, experimental, mas ao mesmo tempo. Não, mas querido na mesma e. Deixo feliz, não sei, gostei. Sim, exato. Não estava a dizer. Sim, tipo, não sou completamente contra drama, mas... Yeah, é isso. E este vídeo será lixo feliz? Ou já não vai ter tempo? Ah, não vai ter a sequência de abertura, mas eu acho que tipo num videoclipe não faz sentido ter uma sequência de abertura. Um videoclipe podes fazer tudo. Sim, mas tipo, era uma coisa para repetir em todos os filmes, não é? Não, eu acho que neste vai dizer lá, Luís Feliz, okay. Tipo, apresenta M, nome da música, começa o vídeo. Okay. Mas não vai ter a sequência de abertura, acho que não faz sentido. Ok. Ter num videoclipe. Então, yeah. Quando é que vais fazer alguma coisa com isso? Não sabes? Pois, não sei. Não sei. Eu agora também estava numa de... Estava a fazer uma exposição de pintura. Depois ainda só pintei uma pintura, mas... Okay. É alguma coisa que está aqui? Não. Não, mas posso-te mostrar. Está... Se nem que... Está aqui debaixo do chapéu. Ah, ok. Ui. Ups. Caiu do chapéu um disco do Lourenço. yeah, só tenho este aqui. Ok. Não estás a usar o computador? Não, pode-se levar. Posso usar. Yeah. E, yeah, queria fazer uma exposição de pintura um bocado também por... Porquê? Porquê é que isto surgiu, a exposição de pintura? Porque eu estava no meu... provavelmente a falar com pessoas que pintam e estavam tipo, a dizer que vendiam quadros. Eu, uau, também eu curtia vender quadros, tipo, vender qualquer coisa, fazer dinheiro. Claro que não deve fazer dinheiro quase nenhum, mas precisam de pintura. Mas pronto, o meu sonho é esse, é vender cenas. Então comecei a... Quer dizer, isto ia juntando outras ideias que já tinha tido sobre pintar e assim, de coisas que gostava de explorar, tipo de mancha e assim. Depois tive uma ideia para um tema, para uma exposição que não está assim muito bem definida. E depois, quanto mais pensava na exposição, mais pensava em tipo, animar as próprias pinturas. Sim. Pô-las em movimento, não estava a conseguir tipo, desistir da ideia de para qualquer coisa mexer, de fazer uns vídeos. Aquilo é um coelho? Não, aquilo é um burro. É um burro? Ah, ok. É um burro. Não, aquilo é... Eu sou muito mau com animais. Não é... Não. Mas ele está em movimento. Não, está parado. Está parado? Aquilo não tem as pernas? Tem umas pernas. Parece que a perna da direita está, tipo, a andar para a frente. Pelo menos parece que vem contra mim. Está parado? Não, está parado. Assim, esse burro foi, tipo, havia um presépio naquele elevador, no elevador de castelo. Sim. Tem aquela junta de freguesia, ou... depois tem, depois acontecem umas exposições, não é? Sim. E no Natal tinha um presépio assim muito grande, com vários pequenos presépios feitos por crianças. Eles tinham lá uns bonecos muito giros, eu tirei fotos aos mais giros e depois... Este porra é um... Há ali qualquer coisa que me transmite movimento, se calhar é o que está à volta, não sei, a junção daquilo que tu transmite movimento. Continuando. Estavas a pensar em animado? Estava a pensar em animado, então tipo, estava numa agora... de pensar fazer tipo uma espécie de, se calhar talvez uma curta, assim, mas... Agora acordo melhor, não há nada ali que indique movimento. Sou eu que estou a imaginar, só dar ali. Sim, então a minha ideia era fazer se calhar tipo uma curta assim, mas experimentar um bocado com hoje, usando alguns dos trabalhos da exposição e assim. Sim, uma cena mais... Não... Com tanto movimento, não é? Porque é para fazer com pintura e tal, uma pessoa não. Mas sim, de explorar isso, de fazer assim uma coisa. Yeah, isso seria a minha primeira curta a sério, porque até já só fiz videoclipes, que não é bem a mesma coisa, não é? Sim, mas não é bem a mesma coisa. Só também. As tuas canções têm histórias, ou mais ou menos, por aí. Sim, tá? Sim. Um deles é férias a ver televisão, pronto, isso é uma história, não? sim. Okay. Sim, não, é uma história, yeah. Mas a partir desta curta-metragem que eu estou a pensar fazer é menos narrativa, é mais... Ok. Tipo, é. Bom, olha, muito obrigado. Ok. Thank you.